Panorama Agrícola para 20 de maio de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, ouvinte amigo do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, de lua cheia, 20 de maio, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado desta sexta é: a alegria não está nas coisas, está nas pessoas. Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre o milho verde. Programa Beija-Flor, internet no campo, avança em Santa Catarina. E no boletim do Santa Catarina Rural, agroindústrias em Santa Catarina recebem visita técnica da FAO, braço da ONU para a agricultura e a alimentação. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma pasta com farinha de trigo e manteiga e vá acrescentando aos poucos na sopa, ainda em cozimento, até engrossar. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O programa Alimento Seguro voltado para a produção de leite, o chamado Paz Leite, será lançado pela Embrapa no segundo semestre deste ano. Mais de 50 técnicos do SEBRAE e do SENAR estão sendo capacitados para atuar como consultores do programa de leite. O Paz Leite tem por objetivo promover a produção de leite seguro e de qualidade, reduzindo a contagem de células somáticas e a contagem bacteriana total, duas das exigências da Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura. Esse programa pretende ir além da instrução normativa, realizando o controle de antibióticos e da temperatura de armazenamento do leite, bem como a redução de microtoxinas no produto. Seis estados participam do Paz Leite da Embrapa, além de Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, Ceará e Paraná. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, uma entrevista com o economista rural Carlos Arthur Barbosa da Silva, da Divisão de Infraestrutura Rural e Agroindústrias da FAO, o braço das Organizações das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Carlos Arthur esteve em Santa Catarina visitando agroindústrias no meio-oeste do estado. Olha, essa visita é parte do trabalho que a FAO faz em conjunto com o Banco Mundial, aqui em colaboração com a Secretaria, na implementação desse programa Santa Catarina Rural. Eu vim aqui com o objetivo específico de intercambiar algumas ideias com o pessoal da EPAGRE e os executores do projeto a respeito desse componente do projeto que trata de apoio ao desenvolvimento agroindustrial no estado. Eu trabalho na FAO, na Divisão de Infraestrutura Rural e Agroindústrias, que se ocupa desse tema, do desenvolvimento da agroindústria, promoção do desenvolvimento da agroindústria, como forma de promover desenvolvimento agropecuário, alternativas de renda e segurança alimentar, combate à miséria e à fome. Então, a FAO trabalha com esse tipo de ação, de apoio em todo o mundo, e a área da qual eu me ocupo lá. Correto. Carlos Arthur Barbosa da Silva, e nessa visita à agroindústrias de Campos Novos, Jaborá, Presidente Castelo e Concórdia, que realidade você vivenciou? Nós visitamos algumas empresas agroindustriais de setores diversificados, né? Assim, que de uma forma geral tem conseguido seus objetivos. A gente percebe que muitos empresários de pequeno porte encontraram na atividade agroindustrial uma forma não somente de ampliar a sua própria renda, né? a sua agregação de valor, a sua produção agropecuária, mas como também de servir de veículo para escoamento da produção local, ou seja, eles compram também de outros produtores. Então, é um segmento que vem sendo bastante apoiado pela EPAGRE e pelo governo do estado, de uma forma assim, muito positiva na minha avaliação, né? E parece que a ideia exatamente desse projeto é ajudar a fortalecer esses empreendimentos, a intensificar experiências como essa, não é? Que estão aqui nos Estados, é uma realidade positiva. É claro que o empreendimento agroindustrial é um empreendimento que tem os seus riscos, que tem as suas dificuldades, como qualquer atividade empresarial, e nós tivemos condições de verificar alguns elementos, alguns pontos que talvez mereçam um pouco mais de atenção de nossa parte, né? Como partícipe desse processo de apoio ao desenvolvimento da atividade, mas que, de uma forma geral, a gente vê isso com bastante otimismo, e uma forma bastante positiva, o que eu pude ver aqui na região, né? Além do intercâmbio, Carlos, alguma recomendação aqui para Santa Catarina nessa área? Não, nós viemos assim com o propósito exatamente de disseminar, trocar algumas ideias, né? Nós vimos áreas de atuação dessas cooperativas, desculpa, cooperativas e empresas, algumas empresas individuais, que podem vir a merecer um esforço mais intensificado, né, em termos de apoio, né? Questões ligadas à gestão do empreendimento, né? Eu sei que o projeto já tem já planos de trabalhar nessas áreas e a gente pode apenas validar, né, esse elemento como um aspecto importante para ser colocado. A gente também viu algumas questões ligadas à comercialização, que são constrangimentos quase que transversais aos diversos tipos de empreendimento, que também podem sofrer uma atuação mais intensa e talvez com o emprego de algumas alternativas de trabalho que a gente já vem fazendo em outros contextos, né, tanto no Brasil quanto fora. Então, são recomendações mais nesse sentido, né, de aperfeiçoamento, de reflexão, algumas ideias para serem discutidas aqui internamente ao nível da estratégia do projeto, né? Mas, de uma maneira geral, é um projeto muito bem elaborado. Eu acho que Santa Catarina tem esse diferencial, né, de ter aqui equipes técnicas de excelente nível, com grande comprometimento com o que fazem, né? A gente percebe, inclusive, essa valorização desse profissional até nas conversas com os produtores que se beneficiam do trabalho aqui da Secretaria. Então, esse é um diferencial bastante grande, de modo que nós temos, assim, do ponto de vista da gestão desse projeto, sob o ângulo de quem está financiando, o Banco Mundial e mesmo a FAO como colaboradora, assim, uma tranquilidade, digamos, bastante grande, né, com o que nós estamos vendo aqui acontecendo. Como em todo o processo, sempre há espaço para aperfeiçoamentos, é um processo dinâmico, né? A gente vai aprendendo enquanto vai fazendo. E eu percebo que há abertura aqui por parte dos executores em flexibilizar algum critério, talvez alterar um pouco da estratégia para poder acomodar alguma das sugestões que a gente vai deixando aqui. Mas nada que destoie do que já foi planejado e concordado, que está muito bem encaminhado e assim, formulado com um nível bastante proficiente, né? A gente fica muito tranquilo com relação a esse aspecto, né? Este é o economista rural Carlos Arthur Barbosa da Silva, da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, em entrevista aqui no Panorama Agrícola. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Sabia que o milho verde é uma planta da América Central? Este alimento é energético, rico em carboidrato, fonte de óleo, fibras e pouca quantidade de vitamina B1, B2 e E. O milho verde está bom para o consumo quando os grãos estão bem desenvolvidos, porém macios e leitosos. Já a palha deve ter cor verde viva. Há uma variedade de saborosos pratos feitos à base de milho verde. Alguns com milho mais novo e outros com os grãos de milho mais desenvolvidos. O milho mais novo tem os grãos de cor amarela clara brilhante e cristalina, enquanto os grãos mais desenvolvidos são de cor amarela fosca. Para conservar o milho com sabor adocicado e por mais tempo, o ideal é guardar em saco plástico na geladeira. E para o milho verde ficar macio, a dica é não cozinhar em excesso. Secretaria de Agricultura e Pesca de Santa Catarina e Banco do Brasil renovaram o termo de cooperação técnica do programa de inclusão digital Beija-Flor e Internet no Campo. A parceria vai garantir a liberação de 7 mil microcomputadores em 6 anos para as ações do programa. A meta é passar das 152 unidades de inclusão digital que existem atualmente no estado para 500 pontos espalhados por Santa Catarina, promovendo acesso livre e gratuito à internet. Esses telecentros têm sido instalados em comunidades rurais e pesqueiras. Antes de encerrar, lembramos que hoje e amanhã, em Águas Mornas, acontece o Encontro Catarinense da Apicultura. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.